aqui não represento. Só vagabundo nato sabe quem rodou. Desandou na área que vacinou. Na na na na na na. Rua os maluco aqui não represento. Só vagabundo nato sabe quem rodou. Desandou na área que vacinou. Na na na na na. Os mano tão louco, se mata por pouco. Pela pedra eu posso sair no tiro, sai no soco. Não respeito os outros, sua vida vale pouco. Vacilou, desandou, sapeco no coco. Rouba um varal, saqueiam barracos. Pra fumar uma pedra, senta o dedo e te matam. Espanca a mãe na cara, soco, tapa. Pra riscar o isqueiro, pra fumar na lata. Traga, puxa, ficou bem louco. Noiado no cachimbo, não respeita mais os outros. Vizinho, amigo de infância, moleque. Segura o freio, dá um tempo, pé de black. Casa de tijolo vermelho, sem reboco. Rua sem asfalto, esse é o morro. Beco, moleque, acende um pra relaxar. O vinho seco no tubão, sente o clima e rapaz. A tia no portão trocando ideia apavorada. Como mudou, desandou a quebrada. Não conhece mais aqueles pivetes de ontem. Que hoje senta o dedo do asfalto até a ponte. O campinho que ontem nós batia uma bola brincava. Hoje é cena de desova lá na área. Botecos lotados, escola vazia. Os pais vivem aos 70, os filhos nem chegam aos 30. Pais enterrando os filhos, filhos não enterram os pais. A velhice por ironia vivendo bem mais. Falta paz, compreensão, falta amor. Sobra tiro, sangue, ódio e rancor. Vários malucos aqui não representou. Só vagabundo nato sabe que rodou. Desandou na área que vacilou. Na na na na na na. Vários malucos aqui não representou. Só vagabundo nato sabe que rodou. Desandou na área que vacilou. Na na na na. Se o isqueiro risque, pique a chama que se alaça. Devassa, põe no cachimbo, queima, traga. Fume, abafa, substância exata. Entre a cinza e a lata não se trata. Mesmo sabendo que isso mata raba. Vários cabeça de lata, morre aí tipo barata. Aperta o gogó na gravata, sufocando a nata. No cachimbo, no prato, na bala, Paula dá o faca. Tipo lobisomem, corre da bala de prata. Não é bobo nem tolo, cê caiu no lodo. Só vinda, fundou de novo. Só mais uma droga, destruiu meu povo. Dos homens toma soco e fumaça o coco. Aí maluco, chapa o globo. Piolho, cada grade pula. Nos varóis, olho de lula. Fissurado pela pedra gula. Comete virula, que loucura. Então segura. Artigo 57, Cambé, a sua procura. Pau de arara, tortura. Paulada na curadura. Escureci a vista no porão, na viatura. Fica mula, ladrão, dança chula. Vítima caguetou, cê fumou, então segura. Que a cana é dura. Beat só um malandro que segura. Choque na bica, choque debaixo da unha. Vacilou, desandou, não representou. Não respeitou. Vários malucos aqui não representou. Só vagabundo nato sabe quem rodou. Desandou na área que vacilou. Na na na na na na. Vários malucos aqui não representou. Só vagabundo nato sabe quem rodou. Desandou na área que vacilou. Na na na na na na. Não se contém, abusa com a faquinha de serra escondida de baixo da blusa, zóio de medusa. Rouba pedestre na muca, bolsa, varal, cordão, golfinho, fusca. Luz confusca, filho da puta, faz vira sopa. Cachimbo na boca, empenho, treino, celular e a touca. Deve na boca, no pescoço a forca, no corpo osso. Ontem um bonito moço, numa grande empresa. Quem sabe se alcançar um grande posto. Mas não pra sua mãe, aí só deu desgosto. Faxineira de AP de playboy, com joelho roxo. Varizes na perna, dor de coluna, o grau no rosto. Ontem o inocente bebê, hoje um monstro. Mas os mano filmou, se cansou, pois não vai ter boi. Vacilou, já foi, só mais do que foi, não representou. Os mano senta o dedo na boca, pois não pode haver comédia de ouro. Bom malandro sou, vagabundo nato, honro o beco onde morou. Nunca chinelo, oh, vizinhança e morador. Me diz aí quantos varal cê já fumou. Desandou o elo com a comunidade, arrebentou. Na vila vacilou, não representou. Então já era, dançou. Desandou, vacilão. Oh, vários maluco aqui não representou. representou. Só vagabundo nato sabe quem rodou. Desandou na área que vacilou. Na na na na na na oh. Para os malucos aqui não representou. Só vagabundo nato sabe quem rodou. Desandou na área que vacilou. Na na na na na na oh. Primeiro refrão.